e começa mais uma prorrogação. Rapaziada do Prorroga, se liga só que essa é a nova. Oi, na minha casa tu senta na pica e tu dá uma rebolada pra poder me conquistar depois da uma mamada. Tu senta com força em cima do caralho, representa de noite. Te como de pé, te como deitada, tua menina de 14. Ô mulher, vou te comer, tua buceta me conquista. Eu sei quando tu tá com tesão, porque teu cozinho pisca. O papo é reto, vê se liga. Empina essa bunda e bota na tua cara. E eu bato na tua cara e te chamo de vagabunda. Eu planto a semente dentro de você, a recompensa vem logo após. Lá pra seus 20 anos, tu dá o cozinho pra nós. Vou embora. Se você for embora mesmo, eu bato na tua cara e te chamo de vagabunda. Eu vou embora, cara. Não tem como, mano. Depois dele quer ficar famoso ainda fazendo podcast, né, cara? Depois o negócio que vai ganhar dinheiro, acho que não vai dar treta, acho que vai dar tudo certo. Tá bom. Eu vou fingir que acredito. Depois o cara. Depois que termina o podcast, o cara chega pra mim, era o Marco, e fala: ô, vocês foram escrosos, cara, não podia falar aquilo. Eu, como host, o cara correto, pô, você não devia ter falado aquilo, não sei o quê. Podcast ao vivo, toma cuidado. Você sabe quem foi que escolheu a música? Quem você acha que foi que escolheu a música? E quem foi que aceitou cantar? Eu aceitei, genial essa letra, mano. Não é, cara. É muito genial. Não, tá tudo errado. Cara, eu só não me preocupo muito com isso, porque tem os outros podcasts que conseguem fazer pior, mano. E tão famoso. É o Gasp. O Gasp não é pior. Eu tô falando, tipo, melhores do mundo. Os caras são agressivos. Tusk Chanchada, agressivo também. Entendeu? Então eu não... Deixo quieto, entendeu? Mas é... Eu acho que, Corvo, a gente tem que exaltar a poesia das ruas, entendeu? Chorão, né? Faz das suas. Exato, é o que o morro fala, entendeu? O morro é a sociedade, a gente não pode discriminar só porque... A gente não pode achar que a vida, assim, a cidade é só o Leblon, o lugar onde o Carlos mora. Tem que ser o Morro do Alemão, onde o Marx mora, esses lugares assim, isso, né? Onde realmente o tecido da realidade acontece, né? É porque a gente às vezes fica criticando e tal, mas eu quero lembrar uma coisa, a gente já citou aqui no Prorrogação, né? O Robson, né? Robson, sempre. Que já mostrou pra gente como muitas vezes... Robson na veia, cara. A gente julga erroneamente essas músicas, né? E muitas vezes é só uma questão de fazer sucesso, de um trabalho mesmo, e que muitas vezes é mal compreendido, como o Robson já mostrou. Quem canta essa música aí? É que o você cantou? MC PQ. MC Piquê? PQ. PQ. Ah, tá. Letra P e letra Q, é isso, entendeu? Uhum. É esse, cara. Eu acho que o irmão do MC PQ, ele é meio amargo, porque é o MC Piqui. É um pouco traiçoeiro, né? Você vai fundo e ele tem o problema do irmão do, do MC Pequê é quando ele tá com arroz, cara, porque daí fica bem zoado, né? Bem, inclusive eu faço mal com ele, entendeu? E... Caralho, que merda, mano. Ai, meu Deus do céu. Só me pergunto o Pequê de tanta piada ruim. Nossa. Vou... Já pedi pra parar, viu, Irmã? Já pedi pra parar. Vamos pras notícias. Nossa primeira notícia, temos o seguinte caso. Líderes da equipe de Série A se reúnem e querem capitões nas reuniões da CBF. Eu acho que é levar um pouco mais do lado do jogador para essas reuniões, né? Sim, tem até uma para ESPN, né, o Lúcio Flávio da declaração, e ele explica um pouco a situação e fala sobre realmente o envolvimento dos profissionais em atividade, poderem estar dentro, porque um grande problema, uma das grandes reclamações, né, é que o jogador, os atletas, muitas vezes eles, na verdade não é muitas vezes, é sempre, eles não são representados, né, na CBF, sim, as decisões são tomadas e isso não cabe a eles. Eu acho uma ideia muito interessante você ter os capitães das equipes, que são os representantes, né, estarem lá, podendo participar, ver e trazer direto as ideias dos jogadores, que quer ou não, eles são nomes importantes e tem uma representatividade, né? Exato. Pedro Marques também tem opinião, e aí a gente deixa. Não, a única coisa que eu quero nessa reunião é que participando os capitães, o Durva vai participar e ele vai ameaçar todo mundo com a peixeira, vai ser da hora. O Durval vai ficar foda. Mas, cara, nessa questão, tipo, eu não sei se os treinadores já participaram, mas acho que uma das principais mudanças que vai ocorrer com essa inserção dos jogadores nas reuniões é principalmente questão de quantidade de jogos, sabe? Muitos jogadores vão reclamar da quantidade de jogos que tem um campeonato, sabe? Aquela coisa, quarta e domingo, nunca tem um descanso, data FIFA, não tem paralisação, sabe? Tudo isso, entendeu? Acho que vai ser a principal reclamação. É, eu acho que vai ter muito, né? Eu vejo realmente os jogadores trazendo pra mesa. É porque é um assunto que não é... Esse assunto nunca é discutido, principalmente por causa da cota de TV, né? É a TV que decide, é a TV que banca, né? Mas você tem ali os jogadores falando, olha, cara, não dá. É muito complicado porque o Ero Marques come enquanto grava. E... Ou o Crive, eu não sei qual dos dois tá comendo. É... E aí o jogador vir comentar, né, que... Olha, é muito difícil pra gente, porque você tem esse período do começo do ano que é extremamente desgastante, é uma competição após a outra, o nosso mercado da bola é completamente quebrado pelo mercado da bola da Europa, nossos times perdem jogadores em meio de temporada, esse tanto de coisas que atrapalha muito, né? Por exemplo, se a gente for falar, por exemplo, da temporada, né? E das transações de jogadores, um exemplo, meu time, São Paulo, tá uma bosta, um monte de jogador merda. Se a nossa temporada estivesse iguais, por exemplo, as temporadas da Europa, o São Paulo não tinha perdido todos os jogadores no metade da temporada. Olha, tinha perdido no começo? Tinha perdido no começo, mas no começo, no Marcos, você tem mais chance de mexer naquela porra, né, mano? Sim. Entendeu? É melhor, saca? Não tem essa. Né? Tem esse monte de reclamação. Eu acho interessante. Eu acho que o jogador tem que estar ali. Porque esse é um dos grandes problemas. Tem o negócio do bom senso, todas as reclamações, que é... O jogador não tem opinião. Essa é a realidade. O jogador não tem opinião nenhuma. Se foda. Você só joga, cara. É isso. Você joga, a gente dá um monte de dinheiro, você fica feliz aí, não reclama. Sei lá, não sei mais o que falar, cara. É isso. Desde que essa notícia entrou, eu também... Mas só uma informação, ano que vem, segundo a CBF, as datas FIFA não comprometerão os jogadores do time. Tá entendendo? Ou seja, eles vão aceitar as datas FIFA? Não. Na verdade, o que vai acontecer é que o jogador vai chegar um dia antes da partida. Tá entendendo? O quê? Muito bom. E, em vez de, tipo, você perder o jogador por um tempo por causa da FIFA, eles vão mudar o calendário de forma que o cara vai chegar um dia antes da partida, super cansado de uma viagem da Europa, sei lá, de 20 horas, sabe? Meu Deus. Quer dizer, já era ruim, eles só resolveram. Tipo, eles, em vez de tipo, eles falarem, não, vamos arrumar o calendário, não vai ter jogo nada da FIFA e ponto, entendeu? Eles cobriram o sol com a peneira, falaram, ah não, o cara vai conseguir chegar aí cansado um dia antes, sabe? Às vezes no mesmo dia da partida, ah, vai poder jogar aí. Se foda que o cara é um ser humano, sabe? Tem um limite. Joga os dois jogos então e que se foda, tá ligado? Mano, não adianta nada, você pra ver o cara baleado jogar, mano. Não adianta porra nenhuma, o cara morto, se esgueirando, e aí a gente vai ter outros casos aí, mano. O jogador não aguenta, cara. O jogador não aguenta, cara. Imagina, temporada inteira agora. Agora, por exemplo, final de campeonato brasileiro. O jogador passou o ano inteiro, fudido. Daí tem que jogar um dia e no dia seguinte já tá jogando de novo, mano. Sim. Fudeu. Fudeu, os caras aí vão quebrar, mano. Os caras aí vão se fuder muito. Tá ligado? Esquece. Aí não bastante vai ter a reclamação. Agora não é mais reclamação. Porra, meu time tá sem um jogador. Não, o Lucas Lima não consegue mais correr. Fudeu, tá ligado? Exato. Só um probleminha só. Nada demais. Bem, mas é isso. Vamos pra próxima notícia. Torcedor se perdeu ao ir ao banheiro em 2004 e agora, após 10 anos, conseguiu voltar pra casa. Caramba, hein? Olha só. Sabe o que mais me surpreende, cara? Esse cara é o suíço mais muçulmano que eu já vi, cara. Olha a foto desse maluco, cara. É que ele ficou muito tempo sem fazer a barba, né, Crive? Ah, mas sei lá, cara, ele virou muçulmano, mano. Não é possível, cara. Bem, a notícia... Mano, mas o cara era mendigo lá na Europa, cara. Era pra proteger do frio, né, cara? É, tem esse lado, né? O frio não... Nossa, aos 71 anos, o suíço viveu por 11 anos nas ruas de Milão, desde que se perdeu dos seus amigos durante uma partida da Liga dos Campeões, cara. Porra, cara, se ele assistiu uma partida da Liga dos Campeões, cara, ele tinha dinheiro, cara, porque não é possível. Mas a questão é que ele se perdeu e não conseguiu voltar pra casa, Craig. Uma coisa que eu quero atentar é que olha quem fez os gols: Adriano, Stankovic e Kuban. Caralho. Você vê. E outra coisa, ele é torcedor do Basel. Ah, mas é da Suíça, né? Sim. Só pra constar. Na Suíça só existe o Basel, se você não sabe, mano. Não existe outros times, cara. É só o Basel. O Basel joga contra o Basel B na Liga Suíça. Ai, caralho, mano. Só existe o Basel lá, não existe mais nenhum time. Só existe não existe, só não, o Basel. Não existe. Pode ver, ó. Só existe dois jogadores na seleção suíça, o Xhaka e o Shaqiri. Só existe os dois. E olha que o Xhaka eles tiveram que roubar da Albânia. E é, o Xhaka é da Albânia, mas ele foi formado no Basel. É, roubaram ele, separaram do irmão, inclusive. Não, é uma coisa muito triste, né, mano? Não, o Xhaka não, o Shaqiri foi. É, os dois foram no Basel. Pra mim é isso, todos foram no Basel. Na verdade, toda a Suíça foi criada nas categorias de base do Basel. Eu acho que antes, o país antes de chamar Suíça, se chamava Basel. Basel United, né? Eu acho, sim. E desde aquela época, eles bombardeavam o Liverpool. Desde aquela época... Ai, meu Deus do céu. Então é isso aí. O que a gente esclarece dessa notícia é: nunca é caso perdido. Mesmo esse cara, se você ler a notícia completa, que vai estar aí no link do post, a justiça da Suíça tinha colocado ele na lista de perdidos, mas tinha tirado o nome em 2011. De tanto tempo. Então o que fica da notícia é o seguinte: não perca a esperança. Se tá perdido, um dia você pode se encontrar. Não, quem acredita sempre alcança, cara, mas é claro que o sol. Não, o que fica da notícia é: todo mundo que veio da Suíça veio do Basel. Exato, que basicamente a Suíça é um grande Basel. Inclusive esse cara. Inclusive esse cara, mas ele já é torcedor do Basel, né? Ele veio de lá, né, mano? Então é isso aí. Vamos embora, vamos pra próxima. Uma notícia que a gente tem mais o que comentar. Gol! foram anunciados os indicados ao prêmio Puskas, que vai dar o prêmio ao gol mais bonito do ano. Olha só, eu com o soluço. Caralho, ainda mas isso, todo mundo sabe quem é o vencedor já, né? Sim, sim, sim. Florenzi. É o... Claro não, que não, cara. Aquele maluco do Goianiense lá, Goianésia, pô. O cara do... O Wendell Lira, não é isso? Wendell Lira. Exatamente, Wendell Lira. Irmão de Doug Lira. Que? Ele é o irmão do Doug Lira? É o irmão do Doug Lira, que era goleiro. É, agora ele virou meia, e ele fez esse gol. Caralho, é ele mesmo? Eu tô surpresaço. Não, não é. Filha da puta. Que droga. Mas eu achei que era isso, porque o irmão do Doug Lira foi claro que profissional. Não foi? O irmão do Doug Lira não foi profissional? Acho que ele é profissional, mas ele não era goleiro, né? Se não me engano, aquelas historinhas que ele conta lá no Pauta Livre, ele era goleiro. Segundo que não ele, era segundo que ele falou, ele chegou a jogar no Porto. No Porto, assim, né? No Porto? É, então. Eu falei, pode ser ele, meu, o cara profissional. É, né? Pode ser o Vitor Baia Lira. Bem, mas assim, não, mas assim, o gol do cara é maneiro pra caralho, que ele quase consegue um Super Campeões, que ele dá uma bike e fica em pé, né? É, sim. Mas, assim, qual gol pra vocês foi o gol mais bonito, assim, de todos, mesmo, assim? Putz, é foda, cara. Cara, eu acho que esse gol é muito bonito, tá ligado? Não só pelo, tipo, a bike meio voleio do cara e o cara, tipo, gira pra fazer, mas o passe do cara também é muito bonito, tá ligado? E a jogada vem da tabela, de mó da hora. Sim, mas, tipo, a jogada toda é bem trabalhada, mais cedo, seja do Goianésia. Tem o do Messi também, do Atlético de Bilbao, que, porra, é um golzinho clássico do Messi, o cara dribla 5 caras, Super Saiyajin 3, fuzila o goleiro. É, mas é que o Messi faz isso toda hora, tá ligado? É, tipo, esse não foi o mais bonito do Messi, tá ligado? Sim, o pra mim, eu realmente acho do Florenzi, assim, o mais legal, porque ele, tipo, não é um gol, tipo, tem alguns outros gols de longa distância, geralmente esses gols aparecem, né? Mas não é tipo, ele pegou, sabe, meio da área, muito... Tipo, ele não, ele tá vindo na lateral, tem marcação em cima dele, tá ligado? Ele olha pro gol, tipo, ele vê que é a única coisa que tem e ele realmente, tipo, é um chute difícil, tá ligado? Não, ele totalmente consciente, totalmente, o cara sabia que tava chutando pro gol, sabe? Sim, ele realmente tem. Chutão pra frente. Porque os outros gols de longe muito bonito são também é o do Gonzalo Castro do Real Sociedad. Sim. Que o cara dá um puta lançamento pra ele, o lançamento é foda e, tipo, o chute do cara é perfeito de primeira, tá ligado? Mas é realmente, tipo, pelo grau de dificuldade do Florenzi, cara, é muito alto, sabe? Mas, tipo assim, vamos pensar uma coisa, né, cara? Que é o goleiro do Barcelona, né, cara? O cara mais se adianta do que qualquer coisa. Ele tem um grande problema com sair do gol, né? Né? Inclusive, na real, o Ter Stegen tem uma característica. Eu fiquei sabendo que se você coloca no FIFA o Ter Stegen, tem lá a saída do gol, zero, ele não existe a categoria. Exato. Né? Foda. É, mas eu queria comentar coisas, por exemplo, tem o gol do Tevez na lista. É estranho, né, cara? Eu pensava que, pô, você vai negligenciar o Tevez na bola de ouro? Negligencie tudo logo, né, cara? Pelo amor de Deus. Mano, é um puta golaço do Tevez, tá ligado? É, não, sim, é um puta golaço, mas pelo amor de Deus, cara, eu tô ainda com aquele negócio da bola de ouro na cabeça, sabe? É. Tipo, buscas, é beleza. Muito golaço, cara, meia lua que ele dá no cara no final do... Da arrancada dele é foda demais. Eu tava falando isso pro Bruno Marques, que é o mais da hora desse drible é que, tipo, ele poderia ir em direção ao gol direto e chutar, tá ligado? Ou fazer o gol só. Uhum. Ele vai em direção ao maluco só pra dar meia lua, tá ligado? Ele dá outro, tipo, ele vai pro lado só por ir, tá ligado? Ele tinha espaço pra ir pra frente. Não, mas ele dá meia lua, porque ele é o Tevez. Cara, mas porque ele é cuzão, cara. Esses lugares só aparece cuzão mesmo, nesse tipo de categoria de prêmio. É, inclusive, o Euro Marques, qual que é a teoria sobre o gol do Maxes, que tá aí na lista? Ah, do Maxes, ele viu uma coisa redonda na altura de que seria normalmente uma cabeça e fez o que normalmente ele faz, ficar a cabeça. Deu um chute, pô, de karatê na bola e fez o gol. Pô. Cara, mas sabe qual é o problema do gol do Maxes, cara? Foi tipo no amistoso de janeiro, tá ligado? Não foi, tipo, no meio do campeonato, tá ligado? Não foi na Champions League contra o Barcelona. É, não foi na Champions League. Não, cara, sabe qual é o problema do gol do Max? Foi que foi um gol. Se fosse um chute na cara mesmo, aí ia ser da hora. Isso da hora. Seria da hora se ele chuta a cabeça do cara e a cabeça vai pro gol. Exato. Aí sim. Qualquer dia ele faz isso. É. Às vezes ele faz isso, mas não é sempre, né? Nessa vez escolheram um erro dele. Eu acho que eu fico ainda com o gol do... Wendell. Cara, eu fico com o gol do Wendell, cara. Wendell Lira. Eu também fico com o gol do Wendell Lira, cara. Porra, não é qualquer gol que um cara de ginástica olímpica levanta 10 pra ele. Eu acho o gol do Wendell Lira muito bonito. Eu acho, né, que Diego Hipólito bateu palma quando viu essa porra. Ele virou e falou, caralho, é isso aí, hein? Tô gostando desse negócio de futebol. Ele bateu palma e depois falou, pô, esse cara é meio bonito também. Porra, caralho, né? O Diego Hipólito aí já é enquadrado no futebol moderno, né? Exato. Você vê, né? Que coisa incrível. Bem, é isso, o Prêmio Puskas. Já demos comentários aqui sobre os gols mais bonitos, alguns indicados. É, vamos pro próximo. Corre, aqui vai estar! Gol! Rato é domesticado e usado para traficar drogas em presídio do Tocantins. Cara, os caras cuidam bem do rato, né, mano? Eu vi o vídeo aqui, velho. Cuida como se fosse da família, cara. Bonitinho, cara. Achei até... Sério, cara. Cara, eu também achei mó bonitinho, cara. Porra. O rato mansinho, mano. O cara passando o dedo na... É, ele fica rato, quietinho. Ele puxa, ele puxa o barbante, o rato dá uma andadinha, assim. E ele não puxa com a... Você vê que ele só leva o ratinho. É, assim, é com amor, sabe? Tipo, é... Cara, é um bichinho da família, cara. É um bichinho da família, cara. Faz Sim. parte, até... Exato. Eu acho que o Mark já ensinou pra gente que o quão é importante o animal dentro do, da política do tráfico, né? Ele já mostrou isso com gatos, né? Então, ele mostra que... Ô, Mark, você acha que o amor aos animais é fundamental no tráfico? É claro que é, cara. O amor aos animais é fundamental em tudo, cara. Os animais são foda. Eu gosto da foda de que agora praticamente todo podcast a gente tem uma nova dica sobre tráfico, né? O nome ensinamento. E sempre da maneira mais absurda do mundo. Da maneira mais absurda possível, né? Bem, quanto à notícia mesmo, é o mais surpreendente é o carinho e o amor ao rato. Porque de resto é só mais maneiras esdrúxulas de traficar drogas, né? Qualquer coisa que se move é um lugar pra traficar. Né? Então, isso, o resto, se quiser ler a notícia, mas a parte interessante mesmo é ver o rato, a forma o como vídeo pode do funcionar. Ratinho, pessoal carinhoso com o ratinho. Exato. Cara, e não é um ratinho muito bonitinho, mano. Exato. Como é que se chama esse rato? Será que ele tem um nome? Aquilo não deram o nome dele, não, mano. É, eu tô triste. Sei lá, pode ser Mickey Krakuto, um parado assim. Mickey Krakuto. Mi Crack. Stuart Crack, né? vários nomes aí, né? A gente não... Vamos ver aí, um dia a gente, quem sabe, se a gente descobrir o nome do rato, a gente atualiza vocês. É, mas é isso que a gente tem pra hoje, pras notícias, né? Só notícia muito relevante, muito importante, né? Vamos embora, vamos falar de futebol mundial. Pra gente falar um pouco de futebol mundial, vamos começar falando aqui do campeonato inglês, que é o campeonato que a gente sempre fala, porque é o campeonato dos poucos que sempre se mantém interessante, né? É, né? Porque o resto, né? Tivemos aí o jogo Arsenal e Tottenham. Olha só. Olha aí. Olha só. Cara, eu tô falando uma coisa pra você, esse time do Tottenham... 1x1 saiu barato, viu? Mano, eu tô falando pra você que, cara, eu acho que esse time do Tottenham é bom, viu, cara? É bom, cara. E sabe quem joga bem? Dele ali. Dele ali, cara. Dele ali. Dele ali é bom jogador, cara. É bom, né? Mas, cara, ele não chama dele ali, sabia? Ele tem outro nome, cara. Ele tem outro nome, mas o... É alguma coisa que termina com dele, mas não é só dele ali, é outra coisa, não, cara. Não, é, mas o nome dele também tem o dele ali. É dele ali, alguma coisa. Não, cara. É, acho que não é dele ali. É tipo... É como se fosse, sei lá, tipo... Cara, eu vou pegar o nome dele aqui, você vai entender, mas não é dele ali, completamente. Tá, mas ele usa dele ali, é isso que importa. É isso que importa. Eu gosto do... Eu acho que esse time do Tottenham, ele é interessante. Ele não é forte, assim, não tem jogadores absurdos, né? É, mas é um bom time e tá melhor. As últimas rodadas desse time do Tottenham têm sido boas. Eu vi os últimos jogos. O último jogo contra o Aston Villa foi muito bom. Teve outro jogo que ele meteu 5 e tal. Ele vem de uma ótima sequência, esse time do Tottenham, tá ligado? Eu vi algumas coisas. Tem um coreaninho que joga nesse time do Tottenham que é bom. É, o Son. É o Son? Chama Son. É Bami dele. O nome dele é Bami dele ali. Não é dele ali, é Bami dele ali. Então, Bami o sonho dele, quebrou, cara. Não, ainda é parte do nome dele. Dele ali. Não, é tipo. Tipo, o cara chama Marquinhos e você. O cara chama Marquinhos ali e você chama ele de Quinho ali. Não é o nome dele, é Marquinhos ali. Não importa. O Memphis Depay, a gente chama ele só de Depay e ele não gosta de ser chamado de Depay. Foda-se, a gente chama ele do que ele quiser, cara. Eu não acho, cara. Eu acho que é importante você falar o nome real das pessoas, sabe? Eu acho que não. Eu te chamo de Crive e seu nome é Fábio. Não era pra falar. Ué. Tarde demais, Fábio. Olha, me desculpa, mas eu não faria isso de novo. Ei, vamos identificar aqui. O Eero Marques, na verdade, nada mais é do que o Marquinhos Gabriel, o Sterling brasileiro. O Sterling brasileiro. Fala aí. Inclusive, meu sobrenome é Sterling brasileiro mesmo. Por falar em Sterling brasileiro, o City conseguiu um empate medíocre contra o último colocado. Ah, o City tá pedindo também, hein? Tá pedindo também. É que o Arsenal também. Não, eu não sei se eu. Não é que o Arsenal também. Todo mundo também. Do Arsenal, cara, pô, é o maior clássico de Londres, tá ligado? Exato. Não é um jogo tipo tranquilo, tá ligado? Igual o Aston Villa e City. Não, e o Tottenham jogou bem também. Ajuda, né? Sim, eu falei, um a um saiu barato, porque o Arsenal achou um gol com o Kieran Gibbs no final. É, então foi barato mesmo, hein? Foi bem não, barato. Foi. Principalmente porque. Esse time do Tottenham tem uma potência ofensiva que é bem, bem agressiva, tá ligado? Ofensivamente eles são muito bons, tá ligado? E é um dos poucos times que hoje em dia joga com um atacante de verdade, tá ligado? É surpreendente até. Tá mencionando, tá querendo dizer que Giroud não é um atacante de verdade, é isso? Eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo que quanto ao incorporar Giroud ao esquema tático, ele não é titular absoluto. O Tottenham, ele tem esse cara, essa função que é exercida, entendeu? Uhum. O Arsenal não é, o Giroud às vezes não joga, entendeu? Fica no banco. É porque ele é ruim mesmo, cara. Entendeu? E você não quer comparar ele com o Kane, por exemplo. Isso aí, cara, acho que eu comparo assim, cara, o Giroud é bem mais bonito. Mesmo que o Kane não é uma pessoa pra se jogar fora, assim, mas. Ele é bonitinho, o Kane, não é? É, mas ele é da mina de carvão, cara. É. Ele é outro moleque da mina de carvão. Porra, mas esses moleques da mina de carvão. Ele, cara, ele parece aqueles moleques que vivia, tipo, nos anos 50 nos Estados Unidos e passava gordura de porco pra ficar com o cabelo cheio de gel, sabe? Que passava. Ele podia ser o personagem de Mad Men. O potão de vaselina. Do potão. Exatamente, o Kane. Exatamente. É isso mesmo, né? E, assim, eu queria... Cara, eu gosto porque o Carlos não tá aqui, né? E, cara, não importa que o Klopp esteja no meu time, não ajuda tanto assim, né? Não importa, cara. A zaga vai continuar merda e o cara vai perder a bola dentro da área, igual perdeu no primeiro gol. Nossa, aquele é vergonhoso, né, cara? E foi dos melhores defensores aí do Liverpool. Não foi nem do Lovren, nem do Sakho. Foi do Henry Kane, que é um dos melhorzinhos, cara. Cara, o Kahn, mas o Kahn tava jogando de muito mais de volante uns tempos. Não, ele joga de volante, mas ele perdeu a bola na área, né? E é um dos, e é um dos melhores defensores do Liverpool mesmo, né? É realmente um dos melhores. Mas não adianta, né, cara? O Liverpool é sempre melhor. Mas. Eu não sei se o jogo contra o Chelsea é tão, tipo, assim, sabe, empolgante, porque, cara, a situação do Chelsea é difícil, né, cara? O Chelsea tá quase ali no rebaixamento, cara. E vou falar pra você. Do o jeito Chelsea tá a 3 pontos de rebaixamento. Não, não, o Chelsea tá a 1 ponto. Não, não é? três o rebaixamento lá pontos, é 3 times. Não, não, que eu olhei a outra rodada. Não, 3 pontos, vocês estão certos mesmo. Mas o Chelsea perdeu e levou, tipo, poderia ter perdido demais do Stoke City, levou um vareio, certo? Sim, e até porque esse time do Stoke City tá o quê? Meio de tabela, mais ou menos, né? Mas é, não chega a ser um time ruim, nem nada do gênero. E eu vou falar tem o Shaqiri lá, né? Sim. É, Shaqiri. Grande jogador do formado Basel. É. Só que o que mais me surpreende é o fato do Chelsea estar jogando tão mal. Mas assim, é tão mal que eu olho para os outros times, atrás dele tem o quê? Newcastle, Sunderland, por exemplo. Cara, se o Chelsea continuar jogando assim, segura aí, vai ficar disputando essas posições mesmo, cara. Porque tá jogando muito mal. Jogando muito mal. O que eu me pergunto é, assim, quando um time, por exemplo, aqui do Brasil, vamos supor que São Paulo vá mal, ok. Beleza, tá ligado? Vamos supor qualquer um time brasileiro vá mal, ok. Mas eu me pergunto, um time como o Chelsea, com tantos bilhões investidos na porra do time, e que vai brigar por rebaixamento, tá ligado? Não vai, cara. O Mourinho vai ser demitido daqui a pouco e vai trocar de técnico e aí qualquer idiota consegue fazer aquele time jogar, porra. Será? É, vai ser isso. Mano, você não conseguir fazer o Hazard jogar, mano. Você é um incompetente. Você merece se matar, cara. Porra, mas o Hazard, ele tenta, cara. Hazard tenta. Sério, ele tenta. Olha o jogo do Chelsea. Ele tenta, cara. Ele tenta muito, mas o time não ajuda, cara. Ah, mas aí ninguém joga também, né? Ninguém que é bom joga. O Fábricas não joga. É Matic que não joga. Ninguém joga. É, então. É foda. Foda. Não é só isso, tá ligado? Cara, mas eu posso fazer uma pergunta? Sabe quando, tipo, por exemplo, um time brasileiro é campeão da Libertadores e ele vai disputar o Mundial em Tóquio, e daí o Galvão Bueno fala, ah, o Corinthians é o Brasil em Tóquio, sabe? E não é, né? É só pros torcedores do Corinthians, é todo mundo torcendo contra. Sim. Será que quando o Basel ganhar uma Champions League e ele for pra Tóquio, ele vai poder falar, o Basel é a Suíça em Tóquio? Claro. Com certeza, né? Claro. Aí vai contar pro país inteiro, né? Claro. Todo mundo é Basel. Sim. Olha aí, tudo a ver com o assunto. Sim, sim, mas é a mesma coisa quando vai o Kashima Antlers pra final. Só tem o Kashima Antlers lá. Então é o Kashima, é o Japão na final. É isso. É o Japão em Tóquio. Sim. Mas é Tóquio em Tóquio, né? É Tóquio em Tóquio. Cara, mas é isso aí. É, fora esse campeonato inglês, não tenho muito o que comentar. Você tem alguma coisa pra comentar do campeonato inglês? Cara, sinceramente, eu gostaria de terminar falando do Liverpool, porque o Liverpool perdeu o jogo, mas o que me impressiona é o quanto o Liverpool, ele tem dificuldade em penetrar na área. Olha aí a palavra. Olha a palavra só, que penetrar. O Liverpool, ele consegue muitas vezes chegar próximo a tipo, da área, assim, fazer tabelas próximas da área, principalmente pro time, mas não consegue entrar na área, sabe? Os lances não funcionam pro Liverpool, o Liverpool perde muito gols, e é um Liverpool... O time do Liverpool me lembra muito o time de São Paulo, um tempo atrás, que era um time que, sabe, tomava um gol e se perdia completamente, sabe? Podia estar até bem no jogo. Daí ia lá, a zaga era ruim, a zaga do Liverpool também é ruim, toma um gol de um escanteio, toma um gol de um contra-ataque, e daí o time não consegue se recuperar, sabe? Existe um grande problema na formação do Liverpool, que é essa dificuldade de, no momento em que ataca, de formar esse bloco, que é a formação de blocos, né? Como a gente costuma falar no futebol, né? E conseguir realmente criar esse esquema onde os jogadores possam ajudar. Se você vê, por exemplo, o jogo do Bayern de Munique, a gente comentou tanto, né, no último podcast, né, sobre a forma com a qual os jogadores se movimentam, né, para fazer essa penetração. O Liverpool não tem isso, tanto porque esse é um dos grandes motivos que eu vejo pelo fato do Coutinho ser tão importante nesse time do Liverpool, porque ele é o jogador que pega a bola e consegue fazer com que ela saia do meio de campo e consiga chegar no ataque, entendeu? Ele é um dos poucos jogadores que consegue ali fazer com que isso aconteça. E ele faz sozinho. Ele sozinho vai lá e chuta no gol. Ele mesmo faz com que a jogada termine, né? Porque se você for depender, assim, o Liverpool muitas vezes tem o ataque fica isolado e se distancia muito e ele não consegue fazer a aproximação pelas alas. Isso é uma grande dificuldade do Liverpool. A aproximação pelas alas, pra mim, é péssima do time, entendeu? Não, o Liverpool não tem pontas boas, cara. Não Sim. tem. E isso é uma dificuldade, porque é esse tipo de coisa que vai dar a capacidade do time de sair do jogo. O Liverpool, você vê que ele é muito fixo, prende a bola no meio, sabe? E não sabe como chegar. Tanto que eu achava que uma das esperanças era com a chegada de um Firmino um pouco mais né, um pouco mais pra esse time do Liverpool de possibilidades, entendeu? Mas que não vem se acertando e, assim, tem muita coisa pra corrigir. Eu acho que a esperança tá aí, o Carlos já falou, que o Liverpool esquece pra essa temporada. Espera a próxima que o Klopp vai fazer as contratações. Sim, mas tipo assim, o ponto é que o Liverpool tinha... Era o Sterling. É o Sterling, entendeu? Que é bom. Vendeu esse jogador. E, tipo, contratou jogadores mais de meio, assim, tal. Até o próprio Firmino pode jogar de ponta, mas, pô, não tá conseguindo nem jogar. Imagina de ponta, que tem que correr muito. É complicado, porque... E sabe o que é pior? Então, é engraçado isso, né? Como a gente fala... O futebol, às vezes, ele é meio malvado, né? Com as pessoas. A gente falava... Brincava tanto com o Sterling, zoava tanto... E o Carlos, né, falava tanto do Sterling e o caralho, né? Mas hoje você olha a forma com a qual ele tá jogando no City, o quão importante ele tá sendo pro time do City, por exemplo. E aí você olha o time do Liverpool e as necessidades, você fala, será que realmente valeu a pena vender o Sterling, tá ligado? De tantas Sim. reclamações, porque me parece que o time do Liverpool não tinha espaço pra deixar esse tipo de cara embora, tá ligado? Por mais que você reclame, talvez o grande problema... Não, mas pelo valor... Mas o problema do Liverpool, cara, não é vender os jogadores. O problema do Liverpool é não saber contratar. Sim. Esse é o problema. Tem tanto pontinha bom aí dando sopa, cara, no mercado, e eles preferem trazer eles preferem, tipo, montar um time que não tem jogadores pras posições, sabe? Tipo, digamos que o mercado do Liverpool, cara, ele gastou muito dinheiro em poucos jogadores, sendo que ele podia gastar a mesma quantidade de dinheiro em mais jogadores com um nível de qualidade bom também Sim. pra formar um time. Porque, cara, você vê esse jogo do Liverpool, o jogo do Liverpool, nem é surpreendente o Liverpool perder pro Crystal Palace. Porque se você pegar a formação dos dois times, não é tão diferente assim. Não é. O time do Liverpool não é nada demais. Nada, sério. Sim, é bem... O Crystal Palace, por exemplo, tem dois pontas, o Zaha e o Bolasie, muito melhores que os jogadores do Liverpool. Que tem uma penetração na área muito maior, que tem uma incisividade muito maior dos jogadores do Liverpool. E não é novidade do Liverpool perder. E é um time melhor arrumado. O time que tá melhor na tabela. E tem um meio de campo bem interessante. Vamos lembrar quem tá no meio de campo do Crystal Palace lá. Tem o Kabaye, mano. Kabaye. É bom. Não é... Pra jogar no Paris Saint-Germain, porque ele não tem espaço. Mas pra um time do Sim. Crystal Palace... Mas time do Liverpool... Jogador. Pra um time... Foi, era muito bom no Newcastle, cara, quando ele jogava no Newcastle. Sim, e ele é bom. O Kabaye é um bom jogador, sim. Sim. Jogador. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, em qualquer time, seja um Liverpool ou Arsenal, ele seria uma peça excelente, entendeu? Sabe, esses times que precisam realmente desse tipo de... jogador, tá ligado? Eu realmente não entendo. Isso que você falou é verdade, sabe? O Liverpool tem a dificuldade de contratar, de fazer as contratações. E a gente vê caras, por exemplo, ali, esse que você falou de estar dando sopa. A gente teve agora um jogo do Campeonato Francês, né? Dois caras aí que estão na reserva do Paris Saint-Germain e que quando entram decidem que são o Pastore e o Lucas. Estão na reserva, entendeu? Do Paris Saint-Germain. Você acha que não seria interessante pra nenhum desses dois ir pro Liverpool? Um time onde eles seriam titulares, por exemplo? Ou até contratar jogadores menores de times ingleses, sabe? É, tipo, tem muitas opções, sabe? Porque a gente vê outros times ingleses que sabem fazer isso, né? A gente Sim. viu esse ano o Leicester, por exemplo, como tá com um time bom, tá ligado? Pra essa temporada, né? Tipo, tantos outros times conseguem fazer isso em um time tão grande, né? O que a gente comentou, a partir de um determinado momento esse time do Liverpool desandou, não deu pra entender, tá ligado? O que aconteceu, tá ligado? Antes era uma grande potência do futebol e não consegue mais, né? Triste. Bem triste isso. Mas eu queria comentar um pouco de... Não comentar muito sobre o Campeonato Espanhol, né? Mas comentar um pouco sobre Neymar. Neymar do Barcelona. Todo mundo tá comentando agora sobre a atuação do Neymar, como ele tá. A gente chegou a comentar levemente sobre isso na última prorrogação, quando a gente falou da Bola de Ouro, né? Sobre as atuações do Neymar, de como ele tá, o Carlos chegou a comentar, né, da fase atual dele na temporada, né? E assim, é surpreendente ou não? Eu não acho surpreendente, eu vejo muita gente. Eu não acho, não é surpreendente. Eu acho que é isso. É que agora ele tem a opção de ser protagonista, sabe? E ele essa pegou. Essa é a diferença. É. Quando o Messi voltar, eu não sei se vai voltar. Talvez ele jogue o futebol mais aparente do que ele jogava quando o Messi. Tava jogando. Mas, tipo, eu não acho, tipo, ah, meu Deus, ah, olha como o cara melhorou. Não, não, não vejo essa melhora. O cara sempre foi um bom jogador, sério. Sim. Ele sempre foi foda. Eu, isso que eu falo. Eu não acho uma surpresa. Eu acho que o futebol do Neymar é isso. Ele é desse nível. É assim, entendeu? Então, nível bastante pra ser artilheiro da Champions League, entendeu? Sei lá, não... É agora? Não sei. É o que a gente fala tanto aqui, tipo, meu, para de menosprezar um pouco. O cara, é o que acontece muito, os caras menosprezam demais o Neymar, tipo, por nada, sabe? Mas, cara, ultimamente tem supervalorizado demais, cara. Também. O gol que o Neymar fez foi bonito. Foi muito bonito. Mas, cara, foi demais, tá ligado? Eu só vi a notícia sobre isso e teve no mesmo, na mesma rodada um gol do de um cara do Atlético de Bilbao, um moleque novo. Se não me engano, tem 19 anos. Fez um gol tão bonito ou mais. Ninguém falou nada. Contra o espanhol, né? Contra o espanhol. Sim. Sério, tipo assim, eu entendo, cara, o Neymar é um grande jogador, mas vamos com calma, sabe? Teve gente que falou que, porra, é Pelé e depois Neymar. Não, não. Mas é sempre assim, cara, sempre assim, sempre esse exagero. Eu fico muito, eu acho muito engraçado essa, toda essa situação. A galera fala, ah, mas o Neymar agora... Cara, assim, é isso que você falou. Sim, o Messi saiu, então beleza, vamos olhar pros outros dois, Suárez e Neymar, entendeu? Os dois craques da equipe, vamos ver quem vai assumir. O Neymar botou nas costas e falou, não, bota aqui que eu carrego, não tem problema não. E assim, não vamos dizer outra coisa, o Suárez também tá jogando muito, entendeu? Tipo, não é só o Neymar, é assim. E o pior, o que mais me surpreende não é os gols do Neymar, não é isso. É a forma com a qual ele se tornou capaz, coisa que era uma... Isso que pra mim é a evolução do Neymar como jogador. Não o fato dele ser rápido, dele driblar bem, dele chutar bem. Isso ele sempre fez, entendeu? Ele já era assim. No Santos ele era assim. Porra, corria, driblava um time inteiro e metia um golaço. Esse é o Neymar, entendeu? É a capacidade dele de movimentação. É um jogador muito mais inteligente que antes. Não desperdiça as oportunidades. Sabe quando não driblar mais tão excessivamente. Às vezes faz. Às vezes tem um pouco de maus hábitos ainda. Mas é um jogador que tá mais inteligente, tá mais consciente. No Barcelona não, viu? Na seleção muito. Sim, sim. No Barcelona eu vejo também a capacidade de armar o jogo, de interagir com o jogo, sabe? Ver o Neymar voltando, trazendo a bola, sabe? Trabalhando ela. Tipo assim, isso pra mim é a maior evolução do Neymar como jogador. Os gols pra mim... Sim, ele faz isso, é o Neymar, entendeu? Mas não é o que... O grande destaque, entendeu? Não é o que torna ele... Meu Deus, isso, entendeu? Eu só acho que só, é só uma constatação, entendeu? Eu acho que... Principalmente o Buzz agora, porque o brasileiro não acompanha futebol e não consegue admitir que o Neymar é realmente um jogador top de linha, entendeu? Não consegue admitir. Sim, o Brasil está numa má fase no futebol, mas aceitem, a gente tem um grande jogador hoje em dia, que é o Neymar. Aceitem, ele existe, entendeu? Sabe, não é porque o Brasil tá em má fase no futebol que a gente não pode ter um craque, tá ligado? Se for por isso, o Hazard não pode existir, o Bale não pode existir, tá ligado? Né, foda? Uhum. É. Só nesse campeonato espanhol é a mesma coisa, esquece, né? O resto. Vocês é... querem, cara, eu só queria comentar, não exatamente o jogo do Real Madrid, mas do que o Sérgio Ramos falou, cara, que me deixou completamente puto, cara. O cara. É que o Sérgio Ramos, ele tá há muito tempo no Real Madrid, né? Sim. E você sabe, mas ele é um jogador que. Ele é um cara que nasceu em Sevilha. E ele é formado pelo Sevilha, né? E a torcida do Sevilha vaiou ele no jogo. E daí o cara vem me falar que, ah, é um absurdo a torcida do Sevilha me vaiar, os caras que sempre me aplaudiram, sério, tipo assim, eu acho que o futebol de hoje em dia, o cara com certeza foi pro Real Madrid por dinheiro, não foi por amor, sabe? Sim. O cara foi pro Real Madrid por dinheiro. Mas, cara, é tipo assim, e eu não vejo problema nenhum nisso, é a carreira do cara, tá ligado? Mas, tipo assim, uma coisa é você tem todo o seu direito de querer ganhar mais. Agora, o torcedor tem todo o direito de vaiar um cara que traiu o time dele, sabe? Que se diz torcedor, mas vai pro outro time e esquece, sabe? Não, e assim, e quando o Real Madrid tá lá ganhando e fazendo os caralho e sei lá o quê, beleza, tá ligado? Vai lá, levanta a taça, os cortinhos, sorri, abre champanhe, tá ligado? Né? E esquece do resto, saca? E ainda vai pedir isso, saca? E o pior, queira ou não, existe toda uma geração espanhola que fez isso. No próprio time do Real Madrid, não é só o Sérgio Ramos, novos caras como o Isco, que a gente já citou, tá ligado? vem de outros times menores da Espanha, entendeu? E aí você vai pedir pra que esse cara... Porque, por exemplo, o Málaga tava com um puta time, tá ligado? Que foi completamente desmontado de uma temporada pra outra, tá ligado? E o cara não pensou duas vezes em aceitar a proposta e ir pra lá, tá ligado? Não... Sim, pra ser reserva, né? Não é? Acho que é o pior. Entendeu? E deixou o time do Málaga se fudendo, tá ligado? Se fudendo muito, porque, tipo, de um time que tava disputando a Champions League pra um time que disputa 14º lugar, tá ligado? Entendeu? E, tipo, é horrível, é, tipo, então você vai pedir que o time, os torcedores fiquem felizes com isso, tá ligado? É muito diferente, porque, por exemplo, a gente citou o Neymar. O quanto o Neymar não adiou a saída dele pra Europa? Ele poderia ter saído muito antes. Ah, mas, cara, do jeito que tá as coisas, acho que ele não é mais tão ídolo assim pro Santos, cara. Não sei se é tão ídolo, mas a situação é diferente. Mas é por questão financeira, não é por questão de do cara trair o time, mas é muito mais pelo pai dele do que propriamente por ele, sabe? Mas, porra, o Santos formou um jogador super foda e no final das contas o Santos não recebe nada por isso, sabe? Sim. Mas isso eu acho um absurdo, sabe? Não, eu também acho um grande porque, absurdo. Cara... Pessoal... Alô? Ih, acho que ele morreu. Eita porra, será que ele tem um AVC? É, provavelmente. Ou ele clicou o botão de mudo, sem querer? Mas na moral, uma coisa que eu tenho que comentar desse negócio do Sérgio Ramos que eu nem sabia. Mano, a torcida do Sevilla nunca aplaudiu ele, cara. Ele era um lateral muito do meia boca. Virou bom agora, vai tomar no cu. Na real, ele era um lateral muito do meia boca. Foi pro Real Madrid, era um lateral meia boca do Real Madrid. E aí ele foi pra zaga e ele se tornou realmente alguma coisa. E não é nem esse zagueirão todo, não. Não é mesmo? Nunca foi, tá ligado? Mas tudo bem. O pessoal vai continuar falando essa merda, tá ligado? Mas a realidade é a seguinte. O Real Madrid, a gente tem criticado o futebol do Real Madrid já há algum tempo, tá ligado? E é consequência, cara. A vida cobra. A vida cobra. E os Sevilhas estão aí pra te mostrar como a realidade é dura, né? Marques, essa é a realidade. Eu vejo assim, eu vejo que Sevilhas, Eibars e Celta de Vigos estão aí pra fazer a realidade acontecer, entendeu? Sabe, pega esse time grande e mostra, eu não sei, eu realmente não gosto dessa ideia. E hoje em dia, Pedro Marques, qual o último cara que você fala assim que é amor à camisa do Corinthians, por exemplo? Cara, amor à camisa do Corinthians... Cara, na moral, não lembro de ninguém. Recente, não, nenhum. Recente, nenhum, cara. Não tem mais, assim. O cara que é... Ah, cara... O cara que, é tipo, é foda e o cara é a boa camisa mesmo. Sei lá, cara. O mais próximo que eu lembro, assim, o cara... Porra, o cara se identifica com o Corinthians mesmo é o Betão. O resto, caralho, mano. Betão, hein? O resto, mano. Porra, o cara tá jogando lá, o cara é foda... Não é aquele cara que, porra, veste a camisa mesmo. Sim. O meu time tem o Roger Ceni, porque ele nunca se aposenta, né? Mas eu lembro que muita gente comentava disso, que quando o Marcos se aposentou, e falava assim, agora só falta o Roger Ceni se aposentar e a gente não vai ter mais nenhum jogador que realmente ama o time que joga. E sabe o que é pior, cara? Eu acho que é muita verdade, tá ligado? Tipo, vai sair o Rogério Ceni agora, que grande ídolo que a gente vai ter no nosso futebol, por exemplo, cara. Que é o cara do seu clube, o grande ídolo. Não vai ter, mano. Não tem. Lucão. Só Lucão, cara. Só Lucão que é foda, King of Balloon, Reinaldo. Reinaldo é ídolo pra caralho, hein? Reinaldo é ídolo, né, mano? Não, não tem um cara, talvez o Yuri Mamute, do Grêmio. O Grêmio, já que ele entrou pra igreja, não, mas no Grêmio tem Douglas Cachaça. No Grêmio tem Douglas Cachaça. Mas é verdade, cara. É uma triste realidade de que, infelizmente não, esse tipo de jogador não existe mais. E, infelizmente, o Campeonato Espanhol aí, o Real Madrid tomou de 3-2 de Sevilha. Parabéns aí, ótimo partido de Sevilha. Sevilha vai fazendo ótimas partidas, mas infelizmente não foi bem na Champions. Tadinho deles, coitados. É assim, a vida é assim, Sevilha. Aceita. Dinheiro vence. É... Campeonato Alemão. Era o Marx. Era o Marx. O Bayern vai dominar o campeonato. É todo ano essa mesma merda. Odeio o Bayern. É isso, cara. Quanto, mas você viu, mas pô, teve um jogo muito maneiro que foi Borussia Schalke. Caguei, mano, caguei. Não, não é pra decidir campeonato. Porra, caralho, foi mó da hora o jogo do Borussia do Schalke. E daí, o Bayern tá 5 pontos do Borussia e não vai perder pra nenhum outro time mais. Não mesmo. É, é uma triste realidade. Mas o Wolfsburg perdeu pro Mainz. Que mal, hein? Mainz. Mal, hein? Cara, o que você quer, cara? Próximo, vamos, próximo. Tá bom, o próximo campeonato que a gente tem é o campeonato italiano. Eita coisa, né? É, basicamente, o que você quer saber é o seguinte: se o Honda jogou centralizado ou não. É. Eu vou dizer que jogou. É, então tá bom. Mas eu não tenho certeza. Eu acredito em você. Acredito na sua incerteza. Argentina e Internacional aqui disputando a liderança, empatados em 27 pontos. Campeonato interessante. Por que, que a Inter de Milão tá nessa posição mesmo, o Eero Marques? De Milão tá com um time decente esse ano. Não, eu achei que você ia falar que é por causa do Condobiar. Condobiar é foda. Um time decente com Condobiar, irmão. O Condobiar. E o jogo Milan e Atalanta 0-0. Você vê aí o Tolói segurando a zaga, moleque. Segurando o Honda centralizado, mano. O Tolói, ídolo do São Paulo. Volta Tolói, mano, pelo Lucão, volta Tolói. Pelo Lucão, volta Tolói, pelo amor de Deus, mano. Puta que o pariu, mano. Caralho, é difícil, mano. Me surpreende, mais uma vez, não importa, passa ano, vai ano, e o time da Roma não consegue, cara. Ele não consegue ser consistente, tá ligado? Faz um jogo bom contra o Lazio, por exemplo, o último jogo contra o Lazio, 2-0, jogo da Roma. Mas vai jogar contra o Chievo e vai tomar no cu. Mas acho que, sei lá, tirando esses últimos anos da Juventus, que hoje a Juventus agora tá meio embalaio com todo mundo, todo time italiano é inconsistente. É, por aí. Se bem que a Juventus vem numa sequência de vitórias, mas tudo bem. É, uma hora ia acontecer, cara. É o melhor time da Itália ainda. Por mais que tenha, todo mundo tenha ido embora lá. O Tevez foi embora, o Pirlo foi embora, sei lá, Marquinhos foi embora. Porra, ainda continua com o melhor time da Itália. E já tá em sétimo já. Tá perto, tá perto. Mesmo que, sei lá, a Inter tem um time desse, muito decente. O time da Inter é bom. A questão é que a Juventus perdeu muito tempo. Tá 10 pontos de diferença do primeiro colocado, por exemplo. Alcança, aí não dá pra alcançar. Alcança. Que Itália. Alcança lá, mano. Alcança. A Roma vai conseguir mais 7 empates, pelo menos, né? A Inter ainda vai tropeçar, hein, cara. Caralho. Você acha que, sei lá, a Inter e Lazio, a Inter vai passar fácil assim pela Lazio, atropelar? Não vai. Inter e Napoli, Inter e Roma. É, foda. A Inter e Atalanta. O bom do campeonato italiano é que também tem vários desses times assim que dá um jogo, mesmo que o time esteja bom. Os times são tudo parelho, tirando a Juventus. Não, é que assim, dentro do seu nível, o campeonato italiano tem um nível inferior a alguns outros campeonatos. Mas dentro disso, você tem muito time. É porque assim, o campeonato italiano ele tem muito time, essa que é a diferença. Então você vai ter aí, a gente vai ter os times, a Juventus, o Milan, a Inter e tal, mas você tem aí que nem, que tá disputando Fiorentina, Napoli, tá ligado? E Atalanta, conhecido como Torino, Sampdoria, sabe? Todos esses times. Muito time com história, tá ligado? Também. Camisa pesa, mano. Camisa pesa demais. A Itália é o único time, é o único campeonato que você pode chegar e virar, assim, os grandes times da Itália, que são grandes mesmo. Né? Você olha e você fala, não, é Juventus, Roma... Inter, Milan, são times grandes mesmo, né? É, você pode falar os três que são todo mundo que é mais famoso, Juventus, Inter e Roma, mas, porra, Fiorentina tem uma camisa pesada do caralho. Sim. O Napoli, o Maradona jogou na Napoli. Só o Maradona, né? O Lazio, porra, também tem uma camisa pesada do caralho. A Torino já foi um time filha da putamente foda. Então, porra. Sim, ajuda. Você vai ter aí o Bolonha. Tadinho do Bolonha. Sinto pena dele, tá ligado? Mas tu não tem problema. A Udinese. Udinese é time maneiro, mano. A Sampdoria tem uma camisa bonita pra caralho. Sim. Não, mas é, tem. Você vai ter vários times aí. Porra, Parma, moleque. Porra. É, aposta pra ali. O time se fudeu muito na vida. Se fudeu muito. Cara, é, coitado. Ah, é triste. É triste. Não quero nem lembrar do time do Parma. Ah, que dá tristeza. Mas a gente tem um outro campeonato aqui pra comentar, o Marcos. Sabe qual campeonato que é? Francês. Eu ia comentar do campeonato francês só pra falar do Luquita, que ele jogou pra caralho. É. Falar mal do Cavani. Não, só queria falar bem do Luquita, que o Luquita entrou, arregaçou e quando ele fez o gol eu gozei. É. Só queria comentar isso. É um pouco vergonhoso, mas ele aconteceu. Porque foi alegria demais. E é difícil, é muito moreno, cara. É. Sabe quando você vê um jogador e você fala, esse jogador é moreno? Sabe? Moreno, assim. Sabe? Moreno. Moreno. Porra, é foda, mano. É foda. Muito foda. Mas é só isso. O campeonato francês já teve isso, só. Ó, o time do Paris Saint-Germain meteu 5. O time do Paris Saint-Germain tá a 10 pontos do segundo colocado. Esquece já esse campeonato. Valeu. Esse campeonato esquece. É. Hoje em dia, os campeonatos que interessam são o quê? Campeonato inglês, campeonato holandês e o Basel... O campeonato de Basel, né? Campeonato de Basel. O campeonato de Basel é sempre muito interessante. Que realmente eu vi uma grande disputa entre Basel C. Basel C é bem forte pra ser temporada. Eu tô vendo que aí vai ter uma grande disputa, né, cara? Não, mas o time do Basel é, cara, ele é interessante, cara, joga bem ofensivo, tá bem os pontos. Eu gosto do time do Basel, acho que eles ainda vão dar um trabalho. É, realmente. Mas eu acho que, óbvio que a disputa sempre fica entre Basel A e Basel B, né? Que são... Não, sempre tem outros Basels aí. Mas os outros Basels desse ano estão um pouco melhores. Eu vi aí uma grande... Teve uma grande proporção no mercado, eu vi que eles conseguiram... separar vários gêmeos pra esse ano e trazer eles pro campeonato, né? De vários países diferentes, como Albânia e Lituânia. Também veio muitos da Estônia também e Bielorrússia. Sim, vários gêmeos que eles trouxeram de lá. É, alguns outros cavaleiros de ouro. Eu fiquei sabendo que a Ioros está jogando no Basel C. Então aí você já vê que é um campeonato que tá mais interessante. Tá melhor. Era o que a gente tava esperando quando 10 anos atrás deu aquela notícia de roubo de bebê em massa no leste europeu. Sim, sim. Que agora realmente mostra a que veio, não é? É, mostra sempre. E a Suíça aí tá mostrando com seu futebol, melhorando sempre, né? Que vai mostrar que é um futebol que não é só defesa agora, né? Que é muito ataque, tem um meio campo de qualidade também aí. Mostrando aí que o Basel veio pra ficar, né? Esse é o ano do Basel, estão dizendo aí. Não sei, mas estão falando aí, eu tô esperando aí, estão falando que pro próximo ano, Champions League, Basel campeão, derrotando o Arsenal nas quartas de final. Não, derrotando o irmão gêmeo do mal do leste europeu. Seu irmão gêmeo do mal. É, então é isso que a gente tem pra falar de campeonato mundial, falar um pouco de campeonato brasileiro. Marques, como é que você se sente já sendo campeão brasileiro? Cara, me sinto maravilhoso, porque, porra, é foda ganhar roubado. Mas o pessoal discutiu muito isso durante o ano, né, Eiro Marques? Sobre o roubo do Corinthians, o fato de que o Corinthians tá jogando com os bandeirinhas abertas, né, toda essa piada, o meu soltou. É, mas olhando agora, principalmente tendo perspectiva do ano inteiro praticamente, né? A gente tá aí a quantas rodadas de acabar o campeonato? Cara, 4. Isso já foi bastante coisa, né? Será que foi isso, cara? Não, eu não acho. Eu olho e eu falo, meio não, difícil, tá ligado? Que é o melhor time do campeonato mesmo. Mas é o justo, não vejo. Eu realmente... E sabe o que mais me incomoda, Iro? É quando a gente faz piada aqui, né, no Prorrogação, a gente faz piada quanto a arbitragem, a roubo, roubaram. A gente brinca com isso. Mas aqui, pelo menos no Prorrogação, a gente não leva esse papo a sério. Agora tem gente que realmente discute, acha que não. Ganhou porque roubou, porque nossa, aquele pênalti contra o Figueirense na 17ª rodada, tá ligado? Não, até porque, porra, um meio campo com Elias, Renato Augusto e Jadson não é porra nenhuma, né? Ajuda pouco o time, só não, ajuda o time, não. É o apito mesmo. Exato, e a defesa com o Gil, o Cássio no gol também é... Não ajuda porra nenhuma. É um acaso. O fato do Tite saber armar muito bem a equipe também, por um acaso... O fato do Tite ser anos-luz melhor que qualquer técnico nesse campeonato também... Não ajuda em nada o time. É, né? O fato dele poder perceber, por exemplo, que ele poderia colocar 3 na linha de meio de campo, deixar somente o Wagner Love lá e se aproveitar da bola levantada no Wagner Love. Todo mundo percebeu. Até, cara, até o fato do Wagner Love fazer gol não é nenhum sinal de que o time talvez seja bom mesmo. Né? Cara, na realidade é que é o que mais me incomoda de tudo, é o fato de que gente ainda não consegue aceitar o fato, realizar o fato de que esse time do Corinthians é bom. O quão bom ele é, se conseguir mexer bem pro ano que vem, se mantiver o Tite, que talvez seja difícil, porque talvez ele entre no lugar do Dunga na seleção. Tomar no cu em seleção. Mas, não quer comentar disso. Mas, bom bastante pra se mexer só algumas peças, vai ser campeão de novo. E eu falo isso porque é muito à frente. Tipo assim, tem times que podem competir? Tem. Se o Atlético Mineiro corrigir alguns problemas, se o Santos conseguir manter esse elenco jogando do jeito que tá, conseguir compensar, por exemplo, a defesa, né? Pode realmente ter alguma coisa? Sim, pode ter. Esse time do Grêmio pegar umas peças de um pouco mais qualidade? Sim, mas todos esses times precisam de correção. O Corinthians não precisa de correção. Alguma coisa ele pode mudar? Pode, mas é pra melhor só. Não é uma correção. Os três times que estão no G4 junto com o Corinthians, Atlético, Grêmio e Santos, são times bons que... Em qualquer outra situação poderiam ser campeões brasileiros muito fácil, cara. O negócio com o Corinthians desse ano é absurdo. Ele tem um meio campo que você não viu na história recente assim, do país, do campeonato. Sim. Um meio campo de tanta qualidade. O Cruzeiro chegou perto, né, com Everton Ribeiro e tal, mas mesmo assim, eu vou falar pra você, inclusive, pra mim o Renato Augusto é o jogador do Brasileirão, cara. Ele é o craque do Brasileirão, ele é o cara que, porra, fez acontecer, tá ligado? É o que temporada esse cara fez, tá ligado? É surpreendente. O Renato Augusto é um cara absurdo, isso aí todo mundo sabia desde que ele saiu do Flamengo, cara. Ele foi bem lá no Bayer Leverkusen. O problema dele é que ele é frágil. Bem frágil. Ele é muito frágil, cara. É perna de vidro, mano. Mas nesse time do Corinthians ele tem cobertura. Ele não precisa fazer trabalho sujo, tá ligado? Ele tem cobertura, ele não precisa se esforçar tanto nesse time do Corinthians. Ele tem o papel de ser o cara, ó. Você é o cara foda desse time. Beleza? O resto aí. E pode deixar que o Ralf tá lá comendo canela, cara. Não, o bom é isso, cara. Eu gosto de quando fazem esse tipo de coisa, cara. Deixa o cara bom jogar. O cara bom tá lá pra fazer isso, pra jogar. O cara que tem trabalho sujo, o cachorro louco. O cara tá lá pra isso, mano. Eu gosto muito do Ralf, cara. Caralho. Mas o Ralf é um jogador que se beneficia desse trabalho sujo, tá ligado? Porque é isso. Porque o time do Corinthians meio que se molda em volta do Renato Augusto, que é o grande nome e tudo, né? E enquanto o Ralf, por exemplo, ele tá ali, ó, só, cara. Você sabe marcar. Não, marco pra caralho. Canela. Carrinho. Então, beleza. Chega pro Ralf e fala assim: Ralf, saca só, tá vendo aquele cara ali? Tô vendo. Então, tá vendo a perninha dele? Sim, perna de vidro. Posso quebrar? Não. Ó, só faz o seguinte. Toda vez que você vê que a gente tá sendo ameaçado, que aquele cara ali dá carrinho nos outros. Ó, beleza, carrinho. E ele vai lá e dá carrinho nos outros, entendeu? Vai lá morder a perna dos outros, mano. Tá ligado? É da hora isso. É a realidade. Eu acho que assim, as pessoas precisam começar a aceitar que esse time do Corinthians é muito bom. Ah, mas tem um problema. O Corinthians recebe muito mais dinheiro que os outros. Sim, isso é um problema. Eu sei, é verdade. O Corinthians recebe muito mais dinheiro que os outros. Tem muito mais grana. As dívidas do Corinthians são perdoadas. Tem esse tipo de coisa. Mas ficar reclamando, por exemplo, que é arbitragem. Ah, é isso. Ah, é aquilo, mano. Nossa, o soluço tá foda, mano. Tá foda. É, desculpa, pessoal. Desculpa aí, mas... É que o que você tá falando aqui, você tá te incomodando por dentro, cara. Eu tá, porque eu odeio o Corinthians, entendeu? Todo mundo odeia, cara. Eu tô acostumado com esse ódio vindo da sociedade, cara. Por isso que eu entrei na vida do crime. Mas eu odeio muito e isso me complica um pouco, tá ligado? Fora isso, o que mais me surpreende... O time de São Paulo é uma grande bosta. Tão bosta que já demitiram o Doriva. Ah, foi rápido, cara. Foi muito rápido, mano. Eu me surpreendi. Sabendo que não ia dar certo, eu me surpreendi. É certo? Você achou que foi rápido? Eu achei que foi rápido, mano. Foi muito rápido. Eu achava que eles iam ver mais a cagada que eles fizeram, mano. Cara, eu falei quando o Doriva foi contratado. Esse cara não vai dar certo. Não, mas isso todo mundo sabia. O negócio que eu não sabia que você ia ser tão rápido assim. Porra, a gente fez uma cagada, mas... Bora assistir só pra um pouquinho mais, só pra não ficar tão feio. Cara, esses últimos jogos, assim, você veio de São Paulo, cara. Do, mano, do empate com o Vasco, tá ligado? Então, nossa, o jogo do contra o Santos, tá ligado? Esses últimos jogos que São Paulo fez, assim, o único jogo que foi bom foi contra o Sport, tá ligado? Que fez 3, né? Mas esse jogo contra o Cruzeiro também é risível. E eu falo que, assim, o maior erro do Doriva não é ele realmente querer, ele tinha falado antes, não, é que eu preciso de tempo pra implementar a minha fórmula de treinar e tudo, né? Cara, não é só fórmula de treinar. Aprende uma coisa, cara. Sua fórmula de treinar é totalmente ineficaz com esse elenco, cara. O Osório conseguia resultado com esse time porque ele entendia como fazer o jogador merda funcionar, tá ligado? Quer ou não, muita gente reclamou do Osório por causa, por exemplo, do Rodízio, saca? Mas ele tinha sempre um time fisicamente bom que conseguia... Pelo menos fisicamente, dá um embate, saca? Ele tinha alguma qualidade ali, por exemplo, a ideia de mover o Carlinhos pra meia, tá ligado? Fazer essas alterações assim que funcionavam, saca? Era meio maluco, você olha assim, meio maluco, né? Mas não, tipo, funcionava. Ele cobria os erros da zaga, entendeu? Cobria as merdas dele, sabe? Com esse negócio de imprimir jogo, de ter domínio da partida, né? Porque assim, São Paulo é o time que propõe jogo, é muito melhor pro time de São Paulo do que o time que vai defender. Porque se for defender... Se a zaga é uma merda, você vai defender como, né? Mas essa que é a ideia, né, Ru? Se você quiser jogar igual pra igual, vamos jogar o jogo franco, vamos defender e tal, você vai perder, cara. Você vai perder, porque não tem jeito dessa defesa aguentar. Ah, e assim, toma no cu porque é ruim. Aceita, o time do São Paulo é ruim, entendeu? Tipo, é fraco, os jogadores são abaixo, o Ganso não joga, tá ligado? O Pato chuta muito errado, tá ligado? Ele precisa de muita chance. O Luiz Fabiano não devia nem estar jogando, tá ligado? Então aceita essa realidade, entendeu? Então faz assim, imprime o jogo, propõe o jogo, fica com a bola e tira essa bola de perto da defesa, tá ligado? Pelo amor de Deus! Toda vez que o Lucão domina a bola, eu fico horrorizado, porque a bola vai para 5 metros dele. Tem noção do que é isso, cara? Tem noção dos ataques de recursos que você deve ter vendo no São Paulo. Cara, você não tem ideia. Mano, você não tem ideia do que é ter loucão no seu time. Você não tem. Eu não desejo nem isso pra você, o Marcos. Não mesmo. Leva o Pato, fica com o Pato, mas não. Não, nem o Lucão, não fica com o Lucão, é muita tristeza, cara. Ele deve ser muito ruim, cara, mas ele não é filha da puta. Cara, eu não posso reclamar do único cara que faz alguma coisa. Entendeu? Não posso reclamar. Bem, mas fora isso, o que a gente tem pra comentar um pouco aqui de Campeonato Brasileiro? Ah, eu tenho pra comentar uma coisa. O time de São Paulo é uma merda. Mas eu nunca vi ser incompetente igual esse time do Palmeiras também. Puta merda! Oh, tem um limite. Meu time é uma bosta. Mas o seu time é razoável. Mano, eles deram esperança pro Vasco, cara. Vai tomar no cu. O Vasco não tinha esperança. Eu achei, não, esse Vasco não vai ter jeito. Vai se fuder, vai tomar no cu e os caralho, né? E aí o Palmeiras vai lá e... Não, Vasco, tamo nós. É nóis, tá CLB. Dois pontos salvar, cara. Dois pontos, cara. Vai tomar no cu, cara. Caralho. Puta merda, mano. Ah, mas sabe o que eu fiquei feliz, mano? Chapecoense, moleque. Chapecoense. 3-1 no Fluminense. Aquilo foi... Nossa, foi agressivo, mano. Mano, a Chapecoense é sinistra. Eu vi uma boa parte desse jogo, cara. E eu vou falar pra você, mano. O Camilo jogou pra caralho, mano. Esse Camilo é sinistro, mano. Demais, velho. Eu falo dele, ele jogou muito, cara. Porra. Camilo é foda, cara. Desde a época dos rolinhos. Porra. Puta merda, cara. E sabe o que é pior? Jogo capital. Aí esquece. Chapecoense não vai ser rebaixada não, né, mano? Quase 10 pontos do Vasco, por exemplo, mano. Não, o Chapecoense não vai ser rebaixado. O Vasco tá tentando alcançar o Avaí mesmo. Avaí, Figueirense, 1-2. Então, porque a linha é a seguinte. A Chapecoense tem 43 e o Figueirense tem 36, tá ligado? Ou seja, aí você já vê a diferença um pouco grande aí de 7 pontos, né? É, então, assim, esquece. Chapecoense pra cima, esquece. Esses daí não vão ser rebaixados, tá ligado? Pra esses daí ser rebaixados, tem que perder muito. E se a Chapecoense pegar mais um time grande, esquece, eles vão ganhar. Então não. Não tem essa. Não, é nem tipo perder muito. A Chapecoense tem que perder muito e 4-3 times desses ganhar todas. Ficar ganhando. Então não vai acontecer. Não vai. Então quem a gente tem na disputa? Figueirense, Avaí, Goiás, Curitiba, Vasco e Joinville. E eu vou falar pra você, cara. Tendo em vista times como o do Avaí, o Vasco tem a chance, cara. Nossa, cara, é que esses times, na moral, todos esses times são muito ruins, cara. Eles não têm chance de ganhar. O Vasco ainda tem confronto direto. Ah, não, tem que ver ele já. O último jogo, o Vasco, o Goiás tomando vareio do Flamengo, mano. 4-1, mano. 4-1 do Flamengo, velho. Porra, é triste, tá ligado? O Avaí, mano. Puta, o Avaí, os caras, mano, estavam perdendo na corrida pro Walter. É sério. Tem gol do Walter nesse último jogo do Atlético Paranaense contra o Avaí, cara. E é sério, mano. O Walter deixa os malucos no chão, velho. Porra, mano. Assim, o Walter é bom, eu gosto do Walter. Mas, porra, ser deixado pra trás por causa do Walter, mano. Não, mas o Walter deixar no chão é normal, cara. Só dá uma pisada mais forte, treme tudo. Não, mas eu tô falando, tipo, dos caras ficarem pra trás, tá ligado? Caralho, cara, não, o Walter é foda, mano. Não, eu só espero que o próximo jogo, mano, Corinthians entregue, na moral. Pra quê, mano? Pra zoar o campeonato, mano. O Vasco tem que ficar, depois de tudo, mano. Depois de tudo que aconteceu nesse campeonato, o Vasco tem que ficar na Série A. Mas você tinha falado, por exemplo, do... Estavam falando, por exemplo, do Corinthians ser campeão fora de campo. Você realmente vê um problema com isso ou não? Não, cara, tem que ser campeão em qualquer lugar que for. A gente era viveu ganhando lá no Morumbi, lá, como se fosse a coisa mais normal do mundo. No Pacaembu, que nem é estádio, né? Não, nem estádio nosso é, mano. Caguei. Que importa ser campeão mesmo, né, mano? Porra. Ser campeão em São Januário, ser campeão lá no Mangueirão, ser campeão no Itaquera, é tudo a mesma coisa. Sim. Eu só queria fazer um cálculo aqui, mental, assim... Algumas pessoas estão pensando no campeonato, estão vendo a situação. A prorrogação aqui já definiu basicamente, a gente já fez até aposta pra classificação final e tudo mais, né? E a gente acerta a maioria do que a gente fala. Eu já tinha falado que o Corinthians ia ser campeão há muito tempo. Mas eu só quero lembrar algumas situações curiosas que valem a pena ser ditas, tá? Ponte Preta tá disputando, tá em oitavo e tem um gasto mínimo, só pra constar. Chapecoense vai continuar na Série A e não tem dívida nenhuma, tá? Só pra constar. Palmeiras gastou para o caralho, para porra, dinheiro emprestado demais pra um monte de jogador, a maioria vai embora e não vai conseguir merda nenhuma. Só queria lembrar isso. Então, quando você, torcedor palmeirense, vier reclamar do meu time, sim, meu time é uma bosta, mas pelo menos eu não gastei dinheiro à toa e não vou me fuder no final. Eu não tinha perspectiva pra essa merda. E vocês nem pra ganhar dessa merda desse time de São Paulo. Parabéns. Não, mas agora eu já sei o que eu quero que aconteça. O Corinthians tem que entregar esse jogo contra o Vasco e ganhar o campeonato na 36ª rodada contra o São Paulo, mano. Vai ser foda pra caralho. Aí São Paulo pega fogo inteiro. Vai ser foda pra caralho. Caralho, corintiano comendo cu de São Paulino. Vai ser eu, gente. Mano. Inferno na terra. Inferno na terra. Eu tô vendo isso. E você achava mesmo que existe uma chance pro São Paulo ganhar do Corinthians? Não, não tem. Por isso que eu quero que ele entregue o jogo contra o Vasco. Não, entrega não, só ganha. Mano, mas tem a possibilidade do Atlético Mineiro perder. Ah, não, não tem possibilidade de São Paulo ganhar do Atlético Mineiro. Tem, sabe por quê? Porque o Atlético Mineiro é azarão. O Atlético Mineiro é azarão, cara. Essa que é a possibilidade. Tá entendendo? Por isso que eu tô vendo isso. Eu tô vendo isso, é isso que eu tô dizendo. Bem, então é isso aí, é o que a gente tinha pra comentar. O Brasileirão. É triste que a gente chegou no final, a gente já tem campeão decidido, então não tem muito mais disputa. A única disputa são lá os quatro lá. E o pior, a gente tem três times que estão muito à frente dos outros também. Mesmo na disputa Libertadores. A melhor disputa vai ser a Copa do Brasil, né? Não, não vai ser não. A gente já sabe o campeão da Copa do Brasil. O Santos. Não, Santos. Mas esse vai ser o jogo mais emocionante, não, Marques? Não vai, não vai. Esse time do Palmeiras é muito incompetente, mano. É muito incompetente. Sabe o que é pior? Você fala isso, eu tô querendo deixar a dinâmica, mas não tem como acreditar, tá ligado? Não dá jogo não, mano. Vamos ser realistas, vamos ser analistas de futebol. O time do Palmeiras é incompetente, mano. Tem um time maneiro, tem jogadores maneiros lá, o Gabriel Jesus, o Dudu, pá. Time incompetente. Vai fazer o quê? Incompetente. Inclusive, o Gabriel Jesus, sai desse time do Palmeiras. Quer alguma coisa? Quer futuro na vida? Sai. Sabe o que é pior? Ele é bom, mano. Ele é muito bom, mano. Eu tava vendo um vídeo do Scout Nation sobre a temporada do Gabriel Jesus, mano. Porra! Você vê todos os lances que eles separaram, mano. É zica demais, velho. Moleque é zica. O moleque é bom, tá ligado? Sai desse time do Palmeiras. Vai pra um time que ganha títulos. Corinthians, mano. São Paulo, por favor. Se juntar o Nego Malcom lá, porra. Não, pelo amor de Deus, vem pro São Paulo. Corinthians não precisa de mais ninguém, no Marques. Se fuder. Já tão forte demais. Vem pro São Paulo, pelo amor de Deus. Se junte ao plano de bairro-muniquização do Campeonato Brasileiro. Plano de bairro-muniquização. Caralho. Pior que agora a frase do Neto faz sentido. Né? Cara, tudo que o Neto fala faz sentido, mano. Que o Guerreiro é foda, melhor que o Van Persie. Melhor, né? Que o Van Persie, não agora que tá no Flamengo. E o Guerreiro tá fazendo o que agora, hein? Tá chorando, mano. Tá chorando. Que o Flamengo, cara, não importa, né? Mano, antes ele jogava com o Renato Augusto dando passe pra ele. Agora ele joga com o Pará, tentando, não acertando um cruzamento pra ele, mano. É triste. Bem, então é isso, vamos embora que... Hoje, moleque. Hoje vocês já sabem, né? Vocês já sabem que o Carlos não tá aqui. You need to die. You must die. Vamos. Esses trovão são foda, cara. Trovão é foda. Tem uns. Brum, brum, papapá, papá, papapá, papá, papá, papá. Caralho. Ah, mano, eu sempre, mano, eu não me conformo, cara. Ah, meu Deus, eu não me conformo com essa porra. Bem, então vamos lá, vamos para os nossos e-mails e comentários para a arte do soluço. A arte do soluço. A arte do soluço, né? É, o momento mágico e... Então vamos para esse momento mágico. É, e que você pode mandar e-mails e comentários para a galera do Prorroga, prorrogacalcast@gmail.com, no @prorrogadeluxe também, né? Ou comentar no site prorrogacaldeluxe.wordpress.com. É, temos comentário essa semana, Edu Marques? Eu vou te dizer a verdade, é que eu cryviei agora e eu escrevi. Mas pelo que eu tava vendo mais cedo, ainda não. Teve sim. Teve? Então deixa eu carregar aqui a página. Ai, meu Deus, eu gosto de ver, é eficiência, né? Eficiência não, da equipe do Prorrogação. Não. Eu, pelo menos, não caí do cast, falo logo. E nem fiquei com soluço. Teve em qual cast? Porque aqui no... 65. Ah, sim. Olha só, podcast Groningen. Comentário do Igor... Achei que Groningen tinha comentado nesse podcast. Puta merda, comentário do Igor do Mato Grosso. É foda, mano, estão exigindo muito da minha internet. Agora tá aqui. Igor do Mato Grosso comenta... Sobre os playoffs da MLS, assisti alguns jogos. Seattle Sounders e o Los Angeles Galaxy, que foi um jogo muito louco. 2 gols em sequência logo no início do jogo, mas que acabou com a vitória do Sounders. O Portland Timbers e o SKC. O que é SKC? Não sei. É... Sporting? Será que é Sporting? Eu não sei. Também não sei. Foi muito ruim tecnicamente, mas compensado, mas foi compensação, teve compensação na emoção, sendo decidido só nas cobranças de pênalti dos goleiros. Caralho, mano, isso aí é foda. Isso aí é da hora, goleiros, mano? Goleiro, mano, os 11 cobraram, muito bom. Depois de uma cobrança que tocou as traves 2 vezes, não entrou, caralho. Tocou as 2 traves e não entrou, mano. Puta merda, mano, isso que é emoção, né, mano? É, emoção mesmo. O jogo pode ter sido ruim, mas foi muito legal de assistir, meu Deus. Não sei, ele disse que não chegou a assistir o jogo do Toronto contra o Montreal, mas queria que o Toronto passasse só pra ter o Jovinco chegando nas finais. Algo que infelizmente não vai acontecer, ao menos não nesse ano. Agora ele fala do já passando pra Europa, ele assistiu os 2 jogos do Barcelona na semana que passou. Ambos com atuações impecáveis de Suárez e Neymar. Contra o Getafe, Neymar marcou um golaço, estando com a perna canhota de primeira. E contra o Bate Barisov, apesar da boa organização tática da equipe buscando limitar a movimentação adversária, as limitações técnicas não deixaram o time segurar o Barcelona, que dominou o jogo com facilidade depois de certo momento da partida. Eu posso só comentar uma coisa? Tentar limitar a movimentação quando você é o Bate Barisov é um pouco complicado. Um pouco só. É tipo o São Paulo querer marcar. Não, depende de como você tenta limitar a movimentação, cara. Se você tenta fazer tática, diminuir o espaço, você tá errado. Se você tenta limitar a movimentação do jogador dando chute na perna, quebrando uma perna, aí tá certo. O Felipe Melo já ensinou isso e é funciona. Assim funciona, mano. Quero ver o Neymar se movimentar muito com a perna quebrada. O Zuniga já mostrou que isso funciona pra caralho. Mano, o Zuniga é foda, cara. Tiger Kick. É isso que o Bate Barisov precisa saber. Exato. Agora, sobre o Chelsea, uma reportagem especulando que o Ed estaria brigado com o Mourinho. Inclusive, o Hazard estaria pensando em sair da equipe caso ele se mantenha no comando. E eu fico me perguntando quanto tempo ele vai conseguir se sustentar nessa situação. Mas não duvido de nada. Afinal, o Arsene Wenger tá aí até hoje no Arsenal. Não, cara, não. O Mourinho vai ser demitido. Eu tô falando. Pode anotar aí. O Chelsea é time pequeno. Não tem essa de moral, não. Ele só manda os caras embora, só. Não, o Russo. Ele não gastou bilhões nessa porra desse time pra ele ficar disputando de rebaixamento, mano. O cara tá vendo o time se fudendo, o cara vai mandar embora. Cara, ele mandou o Ancelotti embora por muito menos, cara. Exato, né? Pô, e era o Ancelotti, né, mano? E era o Ancelotti, tipo, o cara só ganhou uma pá de champanhe aí, cara. É, né, mano? Cara, o russo vai mandar o cara embora. Tá tranquilo. Cara, e eu tô vendo aqui, eu só queria comentar uma coisa, né? Se o Crive caiu, eu só queria comentar uma frase aqui dele aqui no Skype quando a gente grava. Eu destruí o computador da minha namorada. Estamos formatando. Cara, parabéns, velho. Eu acho que você tá de parabéns, Crive. É, então é isso aí, viu? É um namoro. E sim, o Mourinho vai embora, esquece, tá ligado? Até porque, mano, entre Mourinho e Hazard, fica com o Hazard. Se eu fosse você, eu acho que a melhor escolha é ficar com o Hazard. Só. Mano, se bem que já fizeram a escolha errada. Entre a médica e o Mourinho, eu tinha a médica. Médica 100%, né, cara? Porque todo mundo sabe, e o Terry já provou, né? Que o time do Chelsea só ganha se eles forem um bando de filha da puta, né? Courtois, cadê o Courtois? Courtois não tá catando. Tem que comer a mulher dos outros, mano, pra ganhar. É assim que funciona, né? Todo mundo sabe disso. O negócio mesmo é traição, fornicação, swing. Né? É assim que funciona o futebol. Bem, mas é isso que a gente tem, os comentários. Obrigado, Igor. Faça que nem o Igor e comente para a prorrogação, por favor, ajude a gente, nos dê conteúdo, porque assim, se você acha que a gente não comentou alguma coisa, você acha que a gente estava errado em algum ponto, e que você discorda, não, tá errado, Eero Marques, o Corinthians não roubou, não, sei lá o que, esse tipo de coisa, é um absurdo falar isso. Roubou sim, seu filho da puta, caralho. Então se você discorda qualquer coisa, faça o seguinte, comente, manda um e-mail, estamos abertos às opiniões alheias, estamos abertos à discussão, porque futebol você não pode ser 100%, você não pode aceitar, se você aceitar tudo, assim, você tá errado, você é errado, você simplesmente errado, entendeu? O Crave aceitou que o Giroud é uma merda, entendeu? A gente aceita esse tipo de coisa, tá ligado? Eu tô aceitando que o Chelsea é time pequeno, cara, eu devia tá brigando aqui, que nem os torcedores do Chelsea na internet. Não, mas é meio difícil, né, Marx? Não, isso aí é porque eu sou realista. Eu gosto de falar a verdade. Bem, então é isso. E agora a gente vai para a nossa queridíssima arte da violência. Onde a gente exalta o momento onde a briga, a surra, a porradaria estanca no futebol. O momento de violência, momento de ódio, rancor. Esse momento mágico, Felipe Melo nos ensinou tanto a amar. Né? Eero Marques, qual o seu lance para a arte da violência? Meu lance é, chamando aqui nosso imperador do tráfico, o soco do imperador. São três lances, um vídeo que mostra três lances do Adriano dando um murro em alguém. Olha só, quais são os lances de murro, Eero Marques? Cara, o primeiro é aquele clássico onde ele dá um murro com as duas mãos. Aquele que na cara do cara lá do Valência. Sim. O outro é que ele fica puto com o cara, aí dá um tapão na fuça do zagueiro, que é o mais leve, mas como o Adriano tem quase 2 metros de altura, pesa pra caralho, deve ter vindo com uma força de uma pedrada na sua fuça. E o terceiro é um soco na barriga que o cara, da mesma hora, se ajoelha, se contorce no chão, porque, porra, um soco do mondongo de 2 metros de altura deve doer, pelo menos um pouco. Mondongo. Bem, eu acho que é merecidíssimo. A Adriana aí já ensinou muito com a gente, não só sobre soco, não só sobre isso, mas também sobre tráfico, que é muito importante pra nossa vida também. E o meu lance aqui é o seguinte, pra quem aqui não conhece esse grande craque do Manchester United, que já foi cantona, olha só, e o vídeo se chama Kung Fu Cantona, que é um lance, caso vocês não conheçam, é um lance histórico. Se eu não me engano, essa partida é de 95 do Manchester, uma coisa assim, em que o Cantona, ele tá tretando, ele vai ser expulso. E aí ele é expulso, e aí ele vai pra torcida e ele dá uma voadora no torcedor, mano. Cara, esse lance é muito clássico, mano. Esse lance é um que é imortalizado na história do futebol. Cara, eu olho esse lance e eu falo, caralho, isso é ser um jogador de futebol. E tipo, não é um cara qualquer, é o Cantona, tá ligado? Tipo, é o grande craque do time. Só que aí ele vai lá e dá uma voadora no torcedor, velho. E o mais legal desse vídeo é o seguinte, O Cantona vai dar uma voadora no torcedor e tudo mais. Mas o mais legal depois é que tem um vídeo dele depois saindo de casa. Que é muito louco também. Ele saindo do carro. Mó da hora. Acho muito louco. Cantona é zica, moleque. E pode pá, se tiver mais arte da violência, o Cantona vai aparecer mais, porque ele tem vários lances. Não, eu gosto do Cantona, cara, é que o cara é treteiro, o cara dá porrada mesmo, o cara usava 7 do... Tipo, o Manchester United sempre teve a camisa lendária que era 7, o cara usava 7 e dava porrada em todo mundo. Esse cara é foda. Eu lembro que tem um lance foda, que ele dribla o jogador, ele passa por ele, ele dá um pisão nele quando ele cai do lado. Cara, ele é muito bom, cara. Eu acho isso muito da hora. É, o Cruyff não tá aqui, ele saiu, mas ele deixou um lance, eu acho que vale a pena ser dito, que ele deixou um lance aqui... Libertadores de 2011, Argentinos Juniors e Fluminense. Quem não lembra, Argentinos Juniors eliminado, 4-2 Fluminense, mano. E é óbvio, né? Time argentino, Libertadores, acabou o jogo, o que você imagina, né? É treta, é auxiliar técnico, é torcida. Cara, eu acho mal da hora, porque tem um lance muito louco que é... Eu não lembro o que é, eu acho que tem um auxiliar técnico na parede e um cara sai pra dar uma voadora nele. É mal da hora. Muito não, eu adoro o time argentino na Libertadores, porque sempre tem guerra campal, cara. Cara, isso que eu acho louco. Eles não perdem a oportunidade, né, cara? Acabou o jogo, perdeu. Tá uma surra, né, mano? É claro. Olha só, seu cachorro, hein, Marques? É, agora temos o cachorro do Marques, pra quem tava com saudade do gato. Olha só, temos o cachorro do Marques agora. Então é isso, vamos embora, vamos pro bolão. Eita porra! Fiquei muito assustado porque apareceu um vídeo que rolou um tiro. Eu fiquei me perguntando que porra é essa, mano. Cara, é um vídeo que teve um tiro. Aí eu fiquei muito assustado. Entendeu? Mas eu acho que na edição isso some. Pô, eu achei boa a virada, eu achei muito boa. Chegou a virada, deixa a virada, foda-se, né? É, deixa sim. Eita porra! Então é isso. É, vamos para o nosso bolão, que vocês sabem. Adivinha, Marques, eu fiz ou não as contas do último bolão? Não, você não fez. Seria muito legal se agora eu virasse pra você e falasse que eu fiz as contas do bolão. Não, mas você não fez. Não, eu não fiz mesmo. Como é que você sabe? Eu nunca faço. Claro que eu faço, eu fiz na semana passada. Na hora que a gente tava começando a gravar. Sim, mas eu fiz. Não, se você não faz naquela hora, você não faz nunca. Sim. Ué, é, e daí? Eu poderia ter feito, você não escutou. Nunca sabe, né, Marx? Não, você sempre tem que anunciar. Porra, esqueci de fazer as contas do bolão e fazer na hora. É um ritual, cara, antes de começar a prorrogação. Olha só. Bem, vamos lá, vamos falar um pouco aqui. Teremos jogo da seleção brasileira, não teremos, Eru Marques? Teremos, não sei. Porra, caralho, Eru Marques. Vai ter Brasil e Argentina, não vai? Ah, é, tem razão. Não, cara, que o Brasil tá com muita sorte que o Tevez não vai conseguir jogar. Sim, Brasil e Argentina, Eru Marques. Brasil e Argentina, acho que não, como o Dunga é pragmático, ele vai chegar se defendendo, não tem Tevez, acho que só vai ser 2-1 Argentina mesmo. Dois gols, porra, de quem? O Higuaín, mano. O Higuaín vai fazer gol. Higuaín, cara? Higuaín. O Higuaín ainda tá sendo convocado. Tá. Pra mim vai ser... 3-1 Argentina, 2 gols do Pastore, 1 gol do Higuaín, e o gol do Brasil é do Douglas Costa. Olha só. Outro jogo também pelas eliminatórias sul-americanas, Equador e Uruguai. Caralho, Equador e Uruguai. Vou de 1-1. Um gol do Cavani. e um gol do Armeiro e seu carro batido. 2-0 Uruguai, 2 gols do Suárez. O próximo jogo, Peru e Paraguai. Peru e Paraguai. 2-1 Peru, 2 gols do Guerreiro para desacumular a falta de gols. Para mim vai ser 1-0 Paraguai, gol do Cabanhas. Porra, é foda lembrar do Cabanhas, né, cara? Cabanhas era foda, mano. Pego até hoje a tristeza que ele causou no Rio de Janeiro. Foda, até ele tomou um tiro na cara. Agora aposto que isso foi obra de flamenguista, né? Com certeza, cara. Bem, e pra finalizar, eu vou deixar aqui pra gente um jogo do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Atlético Mineiro. 3-0 Atlético Mineiro, fácil, passa por cima dessas porra. Pra mim vai ser... jogo fácil, jogo simples. 4-0 São Paulo. 2 gols do Lucão. 1 gol do Bruno. E 1 gol de bicicleta do Reinaldo. O gol do Bruno vai ser muito bom, cara. Ele vai sair dando balão na zaga inteira. Na zaga inteira. Sabe o gol do Pelé? Um chapelou no outro, chapelou o goleiro, virou de costas, fez bicicleta. Caralho. Você lembra o gol do Pelé? Na Copa do Mundo? Então, vai ser esse, tipo isso, tá ligado? Vários balão. Bem, então é isso pro balão dessa semana. Vamos embora, vamos encerrar o podcast. Então é isso aí, mais um podcast que se encerra. Acabou o soluço no final. É, cara, e o computador da namorada do Trevor. É, que teve que ter sido formatado. Eu tô me perguntando como é que ele conseguiu essa coisa. Eu tô me perguntando, ele realmente falou, fudi o computador da minha namorada, eu tô formatando. Caralho, formatando, mano. Porra, você foi longe, hein, cara. Bem, mas o que importa é o seguinte, acabou o soluço. Né? É isso que importa no final das contas, você tá agonizado. Aqui de tanto sofrimento com soluço. Temos um podcast eu e você, o Mark, sozinhos. Hein? É o que eu achava que era impossível, cara. Eu tô vendo uma possibilidade aí. Eu tô vendo um novo amor surgindo. Não. Eu tô sentindo uma atração, Eru. Não, cara, não. Eu não sou adepto do podcast moderno. E eu realmente acho que você tem uma voz bonita, viu? Eu não. As pessoas rirem também. Eu tenho gostado de pessoas mais fofinhas recentemente, Eru. Não. Eu queria falar, Eru, que as coisas estão muito... Estão melhores entre a gente, né, recentemente. Eu sou corintiano, sou latino. Não, eu acho que a gente... 5-7. Bem, então é isso aí. Mais um podcast de prorrogação. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Obrigado, Eru Marques, por fazer todo esse esforço, falar... É difícil, cara, é difícil. É difícil, eu sei bem. Mas pelo menos dá pra entender o que você tá querendo dizer, né? Porque agora eu finalmente vou falar uma coisa que eu quero muito. É. Sure. International Superstar Soccer Deluxe.